Ô, Marquinho, meu filho, vamos entrar aqui com o papi na loja de computador que eu tô na hora da informática. Ah, que saco, pai, eu quero ir pra casa. Bem-vindo à nossa sessão de hardware. Hardware o quê? Nossa, Marquinho, olha que televisão esquisita, meu filho. Ai, pai, como você é burro. Ô, mocinha, essa TV funciona com antena paranoica, não? Pois não, senhor. Este é o nosso monitor policromático Super VGA, com definição de 30 mil cores. Porra, bem mais que o arco-íris, né? E esses cabos aqui já vem com TV a cabo, né? Não, senhor. Esses cabos são para a interface com a CPU. Ah, sei. E esse caixotinho aqui é a impressora? Não, não, senhor. Este é a CPU. Ai, pai, não vai perguntar o que é CPU agora. Mocinha, CPU o que, que é mesmo? Ai, senhor. CPU é o cérebro do computador. Ele liga o teclado, o monitor e a impressora. E muito mais. Sei, sei. Mas computador mesmo vocês não vendem, né? Os computadores? Chega, pai. Que vergonha. Vamos pro outro lado. Vai, vai. Ô, Marquinho, olha que bonitinho aquele joystick com rodinha, meu filho. Cala a boca, pai, é o mouse, é americano, é mouse, como eles dizem. Quem? Lá. O Mickey Mouse? Calma, filho, o paizão tá só brincando. Bem-vindo à nossa sessão de software. Ah, sei, minha filha, mas aqui vocês vendem o quê, hein? Aqueles petitiquinhos ali no balcão é o quê? Pois não, senhor, aqueles são disquetes virgem de alta densidade já formatados. Disquete virgem formatado, né? Xiii, Marquinho, desse tamanho parece disco de viado. LP de viado, meu filho. Ai, pai, sua piada não tem graça. Pai, vamos embora daqui, vai. Ô, mocinha, e aqueles redondinhos que brilham ali no canto, o que seria? Aqueles são CD-ROMs interativos para multimídia, senhor. Ah, CD, aqueles disquinhos para ouvir música com vitrola laser. Não, pai, você é muito burro, pai. Senhor, eles têm música e esse aqui, por exemplo, é a Enciclopédia Britânica, senhor. Ah, truco, então. Olha, tá pensando que eu sou trouxa? Desse tamanhozinho, Enciclopédia Britânica? Pô, acha que vai me enganar? Ô, Marquinho, vamos embora que eu vou comprar computador nos Estados Unidos. É, vamos pros Estados Unidos, pai, vamos. Falta de respeito. Mas, senhor. Pai, fala, Marquinho. É que os americanos são muito melhores, meu.